Você está ouvindo Conexão. Música e informação no seu rádio. Quatro horas e 30 minutos. Você ouve agora o programa Palavra de Vida com Cláudio Micael. Aquilo que vai ouvir o discípulo bíblico, momento de oração e a palavra de vida ao seu coração. Você está ouvindo o programa Palavra de Vida. Estamos chegando por aqui com mais um programa Palavra de Vida. E você que acompanha a gente na Rádio Teresópolis aí em 1510. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Palavra de Vida chegando pra você. E ao meu lado, como sempre, está ela. Tudo bem, Tati Misael? Graças a Deus, tudo bem, Cláudio. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. E por isso nós estamos alegres, né? Amém, é verdade. E vamos de louvor, então, sempre na abertura aqui do nosso Palavra de Vida, né? Depois das amenidades, acho que ainda não temos hoje, né? Mas tudo bem, nem vou perguntar, mas brincadeiras à parte, né? Vamos de louvor com o Ministério da Igreja IPR Cape Cod, aqui nos Estados Unidos, e já a gente volta, então, trazendo uma Palavra de Vida. Pega aí o seu caderno para anotar, pegue aí a sua Bíblia para acompanhar, vamos checar, é isso? A palavra fala que nós devemos checar e analisar tudo aquilo que está sendo falado. Vamos louvar e já retornaremos. Amém. Amado e soberano Deus, nós te louvamos, te agradecemos a Deus por tua palavra aqui, ó Pai estudada, Pai querido, podemos aprender um pouco mais de ti através da vida do apóstolo Paulo, através, ó Pai, de Dom Beto, através, ó Pai, das escamas que são retiradas, ó Pai, de nossos olhos a cada dia, a cada momento, para que possamos conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer, Jesus. Nós queremos, ó Deus, entregar cada um dos nossos ouvintes, pessoas que nos assistem, que suas necessidades sejam cheias, que sejam alinhadas ao teu coração. E que o Senhor venha, Pai, colocar a tua mão poderosa sobre a vida dos enfermos, dos acamados, pessoas que ainda estão se recuperando, ó Pai, dessa doença terrível, pessoas que estão nos hospitais, devido à doença, pessoal que trabalha na linha de frente ainda, Pai, os governantes de cada país, que eles têm corações sensível, ó Deus, a estar, ó Pai, fazendo tudo, ó Pai, em prol dos menos favorecidos, ó Deus, que sou. Em nome de Jesus, nós oramos, que pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Mas o nosso próximo encontro, querendo Deus, não se esqueça, a família é tudo. Bye! Material escolar, tudo para você comprar. Material escolar, colégio público particular. Papelaria, material, a família. Olha, galera, pra você papar esse curso super oferta, a carteira tem preço de 20 ouvidos pra você. Vamos conferir. Super promoção, acessador de passagem de 7 litros por apenas R$389,90. Galera, tá acabando. Pode ser de cima 2,5 cortinho por apenas R$187,90. Presentão pra você, hein? Serra Mármore Steel 1.200 watts por apenas R$349,90. Corte leve caixa d'água de 1.000 litros por apenas R$379,90. Barrapeta, aqui tem qualidade. Conheça o Centro de Ensino e Defesa com filosofia cristã, educação infantil ao ensino médio. O Centro de Ensino e Defesa trabalha com o sistema positivo de ensino e oferece o programa da Escola da Inteligência, educação socioemocional de Augusto Cury. Um programa que oferece educação completa, estimulando a resolução de problemas, a criatividade, a empatia, as relações interpessoais e a inteligência emocional. Com a Escola da Inteligência, os alunos aprendem a pensar antes de reagir, formando verdadeiros pensadores e não apenas repetidores de informação. Venha fazer parte da família da Terra. Há 25 anos, levando educação às crianças metropolitanas. O Centro de Ensino da Dança fica localizado na rua Manuel Dias, número 70, na Barra do Imbuí. Telefone 2740-3118. Centro de Ensino da Dança. Juntos que é nóis! Nada mais importante do que cuidar de nós mesmos com o que a gente ama. Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é que nos dá paz e tranquilidade. A Ético Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Ético Seguros, Avenida JJ Araújo Ligadas, 178. Telefone 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Conte-se. Todo dia é dia de você se conectar com o melhor. Sextou. Agora é relaxar, maratonar aquela série. E foi. Seu internet está mais cansado que você. Troca pela sua notícia. 300 mega de internet ultra rápida. 100% fibra ótica e mais. Acesso grátis. Acesso de qualifica. Tudo isso por apenas R$99,99. É isso mesmo. Apenas R$99,99. Ligue agora para 1033 ou acesse simples.com.br. Conecte com o seu melhor. Eu sou um ciclo A positivo. Para quem eu posso doar? Você pode doar para pessoas que são do ciclo tipo A positivo e A positivo. E pode receber sangue de quem é A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Prepare o seu ciclo de seu dia para precisar mais tempo no ciclo de alguém. Pois é. Você está ouvindo Conexão, música e informação no seu rádio.